Mike Bravo de Fama, sem identificação. Mike Bravo de Fama, contato a 62 vidas, tudo oeste de Salvador, foi direto táxi. Para a chegada, ajustou o centro no 04, com a descida. Zero após impacto para 2010. Aí o seu tempo no zero na face e forma o voo elevador. Voo 098, bom dia. Alex, copy. Vamos 0 mais 1, utilizado para Golf e eu fiz o 1-0. Motorizado 370, a saída pouca transição de pé. Declaração 1-0 com curva após declaração esquerda. Estamos 5165, controle 1-2-0 de flow. Mais 1, continuando autorizado para Bravo Thiago. O número é 70, autorizado no estado de Acapulco, direto ao Alfa. Eu vou estar aqui novamente aqui. Confirmando a lista no 0. Boa noite, 1970, passando 1500 na Fuca de Bar. 1970, capaz de rodar, 2270, Fuca de 370. via Fogo 370, 970, possibilidade da presença voando para o Zipar. Se você me deu 370, via Fogo. Estimativa, entendi, cortejei, via Fogo 370. Estou questionando se eu posso voar na proa de par. Positivo, mantenha a boca.

Guardará, Flight Level Response. Boa noite, você sabe que a gente saiu da pouca transição, carinho mais forte. Tiver 62, estando a investigação, gostaria de levar a bomba bomba de ouro para 4.000 metros no 0 no 4. comunicação, dois sabios que levam média indo para 2010 e 2010.04. Oi, sabe o controle ano 2, 0, décima 8, 1. 0, 8, muito bom. Bom, você precisa ficar de campo, papo. 1098. 1098, contato radar na decolagem, segundo dia 6 da PUC, nível 370. E a PUC, a 370, pode ir lá, Jamo, tá presente? 1098, mantenha o seu defeito. Defeito 6. Meu capaz de escapar, deixa para 4.000 pés, o distanciômetro reserva 4. Para 8, São Sandra, Recife, frequência 1253-145, alterna 1262-185. Alfa, é constante Atenção, frequência 198, decimal 95. Marinha 224, autorizado o táxi até o Ponte Fera da Unigel e a Índia, Ponte Fera com a novamente aqui. 4 do 4 do 1 9, chama controle 1 2 0 8 1 2 0 8, vai chamar 62 2 4, obrigado. Controle Oceania 624, decolado na Conde. Oceania 624, contato na zona decolagem, 26 da Conde, 1190. Subindo 1190 na Conde, 6224. Turno 354, centro de justiça, expressão em 1262185, alterna 1252145. Oceania 6258, 242070. Autorizado pouso, que são no céu, se tiver sido 20 graus, é que nós como está se fechando? Aí o Tata, sala 25, autorizado Tatec, pode ter dado pista, pista na ótica. Boa noite, autorizado com instrução 0, vento 0 graus, é flecha. Boa noite, Charlie 58, Paulo 30, libera a direita. Ingressa na Alfa, Kilo 72, revista posição 4, Romeu, e até os avalizadores. Para